Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, entre as 22 horas e a meia-noite, na rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Cá estamos de novo, é a Orelha Extra outra vez, canal auditivo suplementar, repartido em duas partes, com Fernando Cabrita, através da Rua RUC Castrense, Universidade FM em Portugal e no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Iniciamos com a excelente colaboração entre Nico Case, Kiddy Lang e Laura Verse. O álbum vem simplesmente intitulado Case Lang Verse. Dois temas logo no início da Orelha Extra de hoje, Atomic Numbers e Honey and Smoke. Just how beautiful you are from within. forma, estávamos à espera deste disco, mas em sonhos, colaboração entre Nicole Case, Kid Lang e Laura Verse. Case, Lang, Verse, o início da Orelha Extra de hoje. Última emissão antes de irmos de férias. Regressamos depois no início de agosto. Foram dois temas, Atomic Number e Honey and Smoke. E voltamos a um disco que já não ouvíamos há algum tempo. É um EP com quatro temas. Pertence aos suíços Savage Grounds. Chama-se Unpleasant Music for Unpleasant People. Motorik. We'll be right back. nas sons da Orelha Extra de hoje com Case Lang Vers, também Savage Grounds e de seguida a aventura já histórica Dear Roof, é o novo The Magic. Ficamos com Criminals of the Dream. Oh, were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Uma banda de Seattle, Estados Unidos, que se chama VHS, iniciais de Violent Human System. O álbum tem o título Gift of Life e ouvimos o tema inicial, a estrear o mesmo disco por aqui, Fully Realized. E há também por aí bom hardcore que se recomenda. Já não são estreantes por aqui, já tínhamos ouvido o quinteto em trabalho anterior, de nome Demo. Estão agora de regresso, são as Gloss, iniciais também para Girls Living Outside Societies. Apesar de se chamarem raparigas, são apenas três, têm por lá também dois rapazes. O novo trabalho chama-se Trans Days of Revenge. Yeah! Vocês sabem que estas emissões são um saco sem fundo, por aqui cabe todo tipo de som. Excelente hardcore das Gloss, Girls Living Outside Societies, do novo Trans Days of Revenge, uma banda que prima pela luta transexual nos Estados Unidos da América. Ficamos com dois temas, Give Violence a Chance e Out from the Desk. Mas o hardcore por aqui não fica, por aqui hoje. Temos também os excelentes britânicos Bad Breeding, o álbum é homónimo. Vamos ficar com três temas, I Strive, A Limp Shove e Remembering. Estas duas horas de orelha extra são mesmo um saco roto. Tudo o que lá colocamos cai no chão. Álbum homónimo para Bad Breeding. Não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com. Há Facebook, Twitter

E voltamos por aqui a discos que já não ouvíamos há algum tempo, como este do produtor de Liverpool, Inglaterra, Link, o EP, quatro temas, Attachments, e este Tutorial Weir. Fat White Family, do seu mais recente disco, Songs for Our Mothers, foi Satisfied. E também Rocky Traoré de Nessó. Hoje ficamos com Sedan. One thing you should hold on to, so you can find your way between truth. each of us has one destiny, one dream. We have one necessity, respect. One world, one destiny, one aim, one thing to never forget. Dedicate yourself to others, how to find agreement within disagreement. And there's one thing above all others you must learn: respect. Respect from me to you, from me to them, from them to us, from you to them. Respect the beauty and the power of respect. While you try to separate truth from untruth, while you try to discover meaning in life, remember, there is one destiny, the end. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. A primeira das 2 horas da Orelha Extra a chegar ao fim. Vamos ter tempo ainda para escutar os Plates of Cake do álbum Becoming Double. Vai ser Kane Cutter e depois William Tyler de Modern Country com Gone Clear. Dancing. little begun. She never takes off her evening gloves. You might not think it matters, but it really does. It is material, material. Thank you. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Estamos para fazermos a derradeira hora da Orelha Extra de hoje, canal auditivo suplementar, 2 horas através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve, cá em Portugal. Podem ouvir através do streaming direto em cada um dos sites destas rádios, bem como o Bom Velho Éter, e no Brasil em São Carlos na Rádio UFSCar. Estamos de partida para férias, regressamos depois no início do mês de agosto. No início ficamos com os portugueses El Salvador, é a compilação da editora de Lisboa Cucamonga, o Volume 1. Os temas foram Vegetal e Derradeira, precisamente, e vamos ficar ainda da mesma compilação com os modernos e os temas Dia de Sol e Só Se Te Parecer Bem. Thank you. El Salvador e os Modernos no início da segunda e última parte da Orelha Extra, retirados todos os temas, dois de cada uma das bandas da compilação da editora Cucamonga, o Volume 1. E vamos continuar com Nathan Mikai, que assina Buana. Ground forces, come in. Report immediately. What is the subject's status? Do you read? Line to the doctor. We have confirmation of his recent movements and are in pursuit. His present position is, coordinates 99871 by 4332. And that's about 2 kilometers south of the Olympic construction site in the old city. What? Light coming from? Where are we on target? Hard to tell. Too close to the impact point. The monitors are getting too much electrical... Prepare a second volley now! Thank you. all. Are you in pain? Huh? Come back to the lab. Get that medicine. Did you hear that? I did hear that. Well, any signs of it? Well, I can't be entirely certain yet, but it seems that the power which has been held back by the drugs is breaking free. He may not be able to control the power that has awakened so suddenly. He's in an extremely critical condition. Nathan Mikai, enquanto Buana, a recriar a banda sonora de Soji Yamashiro para o clássico Akira de Katsuhiro Otomo. A longa duração intitula-se Capsules Pride e foi Sol e The Colonel's Mistake. The Scientist's Regret. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Wahwati damani he damani he weya ho wey obedaramani he ramani he yelabu khawlani he khawlani he weya ho weya ho wey fi manadar ali he awali he weya ho weya ho Wahwati damani he damani he weya ho weya ho wey weya ho weya ho wey weya ho weya ho wey. Legate-ne la carga, chega a lei, o trio de irmãs israelitas de nome Aiwa, e ao que sabemos o seu primeiro álbum chama-se Habib Galbi. Ouvimos Yemenite Lullaby e depois o tema título. Your taste for literature did not come from your father, who read little, but from your mother, who taught it. Continuamos com The Body. They could have formed a union, but you noted that in you, no one deserves happiness. And the gentleness of the other. Prescience. Your father exerted his violence on others. Your mother was sympathetic to the suffering of others. One day you directed the violence you had inherited towards yourself. You dished it out like your father, and you took it like your mother. We'll be right back. this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Mais um dos membros femininos dos Dirty Projectors, com uma excelente carreira em nome próprio, no caso Olga Bell, o seu novo trabalho Tempo foi Power User. Esta é a segunda e última parte da Orelha Extra. Temos Facebook, Twitter, o contacto faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt e o alinhamento destas duas horas, bem como o seu podcast, encontra-se em orelhaextra.com. is crazy. Por aqui estavam a faltar os Mrs. Magician do novo Bermuda, foi Reborn Boys, e os sul-coreanos Jumping Eye com um novo trabalho, chama-se A Hermitage Wardrobe. Yeah. Coreia do Sul, o trio Jambinai. E ainda há espaço por aqui para os Octagrape de Aura Obelisk Serrated. Vamos fazer já aqui as nossas despedidas para o fim. Oliver Coates de Upstepping, desta vez a escolha recai em Stash, e depois possivelmente ainda Sturgill Simpson de A Sailor's Guide to Earth com Sea Stories. Voltamos no início de agosto. Tchau, boas férias. Kare tom ko mare ya good good ai iramo jinge kare tom ko mare jinge sick, but just like a papa said, keep your mouth shut and you'll be fine. Just another enlisted today in the bowl for Uncle Sam's beating. But when you get the damn neck, hear a voice in your head saying, my life's no longer mine. Have you running with some SADSOG, BMF, San Eaters? They're sitting out on them high seats, feels just like a B&M. That first Port Collins highway feels like a polywog turning 19. They got King Cobras fighting in boxing rings and all the angels play connect four. But it seems like a sailor's paradise, but it turns out to be a bad dream. When I hit the ground running in Tokyo from Kawasaki, you're close to Yokohama and Shinjuku, Shibuya, Roppongi, and Harajuku. On the Busan and Kohang patio to Phuket, singing for the Kuala Lumpur. Sing damn near the whole damn world from the inside of all. I got sea stories, they're all true. Might sing a little bit far-fetched, why would I? Ship off course, horizon gets so hazy. Maybe get high, play a little golden eye at old 64. And if you get sick and can't manage to kick and get yourself kicked out of the Navy, spend the next year trying to score. Spring is here. Read.